perguntas. Tenho muito cash. Me chama de Ash, me chama de Ash. Eu tô tipo flash, passo tipo flash. Tô queimando, tô queimando, tô queimando o hash. Tem tudo da minha pensa. Tenho muito cash. Me chama de Ash, me chama de Ash. Passo tipo flash, passo tipo flash. Tô queimando, tô queimando, tô queimando o hash. Tô tomando lean. Gelo no drip. Mano, tenho rose. Eu só visto Gucci. Isso não é truque. Isso não é truque. Mano, tenho rose. Eu só visto Gucci. Isso não é truque. Isso não é truque. Tô arrebentando todos os meus mano. Tão chorando, tão chorando. Ouro branco no meu pé. Só martelo no pulso. Eu jogo um role e iceberg no pescoço. Pesado igual tô mind beat. Tô tomando lean, tipo Billy Jeans. Tô de Chili Beans, tô de Chili Beans. Eu não uso jeans, super saia jeans. Me chama de Freeza, congelo no drip. Dentro da minha Benz, tenho muito cash. Me chama de Ash, me chama de Ash. Eu tô tipo flash, passo tipo flash. Tô queimando, tô queimando, tô queimando o hash. Dentro da minha Benz, tenho muito cash. Me chama de Ash, me chama de Ash. Eu tô tipo flash, passo tipo flash. Eu tô tipo flash, eu tô tipo flash.